bom que a gente juntou. Ainda te amo tanto, nada que mudou. Só que mudou foi eu e não meu amor. E reclama se eu deixo o copo pela casa, em cima da cama a toalha molhada, roupa suja no sofá. Mas te encho de beijo pra você não brigar. Reclama, mas ama meu jeito de te bagunçar. Reclama, reclama dizendo que ama e nunca vai me largar. Reclama, mas ama, me ama na cama, ia. Reclama, mas ama meu jeito de te bagunçar. Reclama, reclama dizendo que ama e nunca vai me largar. Reclama, mas ama, me ama na cama, ia. Essa é do Acetona Bebê, em nome da Cruz Viana Entretenimento, a química da sofrência. Me reclama se eu deixo o copo pela casa, em cima da cama a toalha molhada, roupa suja no sofá. Mas te encho de beijo pra você não brigar.